E começa o novo turno aqui no Jogatina BG e vamos rolar os dados de hoje. Eu sou o Zabuzeta e eu comprei 100 pacotinhos de Ziploc, estou amando todos eles. E aí galera, aqui é o Excel e nada melhor para acompanhar um board game do que um bom gelado, mate ou refrigerante, para quem toma refrigerante. O que, que você acha de cerveja na mesa? Tipo... Cara, a cerveja combina completamente. E essas cervejas gourmet, então, putz. Nossa. De bola. Inclusive, relacionado ao tema de hoje, os jogos que eu joguei na última vez que a gente fez reunião para jogar foram regados a uma cerveja de mel que um amigo meu faz. Quem faz? O Bruno? O Gustavo. Ah, o Gustavo. Gustavo, ele tá fazendo cervejas em casa e ele levou um lote de cerveja de mel que ele fez pra gente tomar enquanto jogava. Pois é, então olha e que da hora. Tava gostoso pra caramba, a cerveja tava muito boa. E os jogos estavam muito bons também. Melhor ainda quando o pessoal começou a ficar bêbado. Aí isso se tornou bem mais divertido de jogar. Na última vez que eu joguei, eu tava esse final de semana passada em Campinas com a minha namorada. Eu tava jogando um dos jogos lá. Aí eu experimentei uma cerveja chamada Dama. Uma cerveja escura, eu prefiro cerveja escura porque tem um sabor mais adocicado. Ela tinha nuance de café e de chocolate. Você ia curtir, eu acho, hein? Cara, parece interessante essa cerveja aí, no mínimo. Sim, muito da hora. Bem, então é isso hoje, galera. Vamos hoje falar sobre nossas jogatinas mais recentes. Um podcast mais livre, sem uma regra pra ditar eles, né? Pauta livre hoje, Zobza? Nossa, pauta livre tá da hora. Bem, vamos lá pro tile de comentários e a gente volta na sequência. Você chegou ao tile de comentários, eu tô te esperando aqui, Zabuzeta. Vamos ver quais são nossas ações aqui. A primeira ação, passar recados, a segunda é ler os comentários do episódio passado, onde falamos a respeito dos card games, demos algumas dicas, falando a respeito das definições, tais como o deck build, tais como TCG e LCG. Foi uma discussão muito interessante e logo mais eu vou ler o feedback a respeito desse programa. Mas antes, uns recados muito importantes, redes sociais, Twitter, Facebook, todos linkados aqui abaixo. É bem facinho, só procurar como Jogatina BG, você vai achar em todos. Assim como se você procurar o Jogatina BG no YouTube, você vai encontrar nosso canal lá no youtube.com/jogatinabg. Desde a última edição desse podcast, tivemos dois vídeos importantes. O primeiro vídeo foi o vídeo da coluna Week. É uma nova atração no canal, que ela vai ser mensal. Teve um ouvinte que falou que seria interessante a gente abordar a respeito de mecânicas e categorias, porque muita gente, às vezes, entra no hobby e... No hobby... Esse é o Batman, não, pera. Mas entra no hobby e não sabe quais são as categorias que existem, quais são as mecânicas, só conhece o jogo pela temática mesmo, né? Então é interessante, tive a ideia de fazer essa atração mensal lá no canal. Na primeira edição eu fiz a respeito de uma categoria, que é a categoria de jogos de civilização, né? Jogos normalmente 4x, que você pode explorar, ganhar pontos de diversas maneiras, normalmente com algum fator histórico que é muito interessante, alguns jogos não necessariamente baseados no mundo real, mas com exploração espacial, diversas raças. E eu expliquei um pouco dessa definição de jogos de civilização na Wiki número 1. No mês que vem, na primeira semana, vai sair a Wiki número 2, vai ser a respeito de uma mecânica, e essa mecânica, vou dar um spoiler na próxima edição, porque eu ainda vou estudar sobre ela, mas é uma mecânica que muita gente gosta, e eu vou falar a respeito dela no próximo Wiki. E também lá no canal do Jogatina BG, pra quem já vem acompanhando os vídeos lançados por lá, eu tenho feito os overview a respeito dos jogos da série Tiny Epic. E eu lancei mais um vídeo. Como eu já havia lançado um vídeo a respeito do Tiny Epic Galaxy, eu fiz um vídeo a respeito do Tiny Epic Kingdoms, que é um jogo bem interessante, bem rapidinho. Então confiram, vai estar os dois vídeos aqui na publicação desse episódio, lá no Ludopedia, onde a gente publica, a gente faz um monte de coisinha da hora. Então acessem abaixo aqui os vídeos que a gente produziu nesse intervalo de um podcast para outro. Bom, antes de a gente ir para os feedback de fato desse último programa, dois recadinhos muito importantes. Para quem gosta de músicas de videogames, eu recomendo fortemente um projeto que eu faço parte há muito tempo já, que é o projeto Bitsudwamp, onde eu, Juninho, Gustavinho e a equipe do Bitsudwamp fazemos diversos episódios semanais a respeito de músicas de videogames, versões de fãs e muita crocância com muito humor nesse podcast maravilhoso. Também recomendo fortemente o podcast do qual o Cabeça participa, que é o Projeto X, é um podcast de variedades, tem muita coisa interessante, então recomendo fortemente, beleza, gente? Se você gosta de podcasts de board games, lá no Ludopedia tem a seção de podcasts, você vai encontrar diversos podcasts podcasts interessantes lá, Meeplemanics, MesaCast, Zero Bits, tem muita coisa da hora. E também o podcast oficial da equipe do Ludopedia, que é o Ludocast Brasil, que é muito, muito bom. Eu sou muito fã da galera aqui do Ludocast. Agora sim, vamos lá pro feedback a respeito do último programa, a respeito de card game, que é o seguinte. Bem, Rodrigo Deus, nosso maior comentarista, o mito dos comentários aqui do Jogatina BG Podcast, ele já chega com o seguinte comentário. Realmente você está criando um monstro. A respeito do chamar de mito, é claro. Achei bem bacana vocês abordarem a questão dos jogos clássicos de baralho. Acredito que qualquer jogo de miniatura já é feito para chamar atenção como um todo. Isso é verdade, né? A gente comentou sobre jogos tabletop, né? Que normalmente não é só os jogos que tem miniatura ou que tem tiles, mas também de card games em geral. E a gente falou que é mais fácil normalmente a pessoa ser atraída por jogos que tem miniaturas e muitas outras componentes, né? Além de cartas. Então, existe toda essa discrepância em relação a você atrair o gosto de um novo jogador, né? Não que card game seja pior, nem que o outro seja melhor. É, mas só uma discussão que a gente teve mesmo. E ele até fez uma piadinha aqui a respeito do Goon, né? Que ele falou que é o jogo transparente, que é excelente por sinal. Bem, em minha opinião, boa parte dos jogos de cartas são bem mais fáceis de se explicar por conta dos componentes e tamanho físico dos mesmos. Como foi dito no podcast, claro. Para os novatos, então, é melhor ainda. Só observar o fenômeno do Magic no Brasil todos esses anos. Muito bom material sobre jogos de cartas em geral. Gostei muito da seleção de jogos de vocês e da explicação dos diferentes tipos de sistemas de jogos de cartas que existem. Então, novamente, Rodrigo, muito obrigado. Rodrigo Deus, um mito, muito obrigado pelo feedback. Feedback mítico, né? E o próximo comentário aqui vem de Henrique Coelho e o comentário dele é o seguinte. Muito bom cast, venho acompanhando vocês desde o primeiro, e é nítida a evolução que tiveram. Esse episódio em específico ficou bem redondinho e bem dinâmico. Quanto aos cards, concordo com o pessoal. Não são uma boa opção para introduzir novos gamers, pois a falta de apelo visual e tátil acaba gerando desinteresse. Mas não significa que os jogos sejam menos legais. Tem muito card game por aí que é mais profundo e mais interessante que muitos boards. Agora vai a dica para vocês. Que tal uma pauta sobre títulos já prometidos para o mercado nacional? Falar quais são os que mais estão esperando, quais acham que pode ser uma grande surpresa e quais acham que falta fear e coisas assim. Sério, essa pauta era pra gente ter gravado nesse episódio. O Cabeça, infelizmente, de última hora não teve como gravar por compromisso pessoal. Então eu e o Excel, a gente acabou gravando esse episódio, que pedimos desculpa pela curta duração, mas escuta até o final, gente, que a gente fez uma pergunta bem interessante lá a respeito do formato podcast, como se fosse uma enquete pra vocês. A gente vai aguardar o feedback de vocês também nessa situação, certo? Então, novamente, Henrique, muito obrigado pelo feedback, agradeço novamente. E então é isso, gente, eu fico por aqui em mais um Taio de Comentários. Se você quiser, pode comentar abaixo no Ludopedia, mandar recados pra gente no Twitter, Facebook, e também se você quiser mandar um e-mail é o jogatina@gmail.com. Então deixo vocês aí com o episódio sobre o que a gente andou jogando recentemente. Você, o que você jogou recentemente? A última sessão de jogatina, a gente escalou alguns jogos, eu vou falar sobre eles, obviamente. Mas eu quero começar pelo primeiro deles, o mais sério, né? Uhum. Cara, eu já tava no veneno pra jogar esse jogo, tava na expectativa absurda desde que anunciaram. É, a primeira vez que eu vi o gameplay dele, ele nem me pareceu tão interessante assim, né? Mas depois eu descobri que eu não tinha entendido a lógica do jogo mesmo, sabe? E quando eu reassisti o gameplay, vi os anúncios e joguei efetivamente, eu descobri que ele é um jogo fantástico, fascinante. E, cara, é tensão o tempo inteiro. Sim. E esse jogo é o Dead of Winter. Dead of Winter é a Crossroad Game, né? Isso. Eu e o Cabeça, a gente já tava comentando bastante sobre isso da última vez que... da primeira vez que a gente gravou o primeiro cast, né? Sim. É, a gente já estava comentando muito sobre esse jogo em conversas off. E, cara, que jogo fantástico. Ele é um jogo muito bom. Sim. Até interessante dizer, assim, que a gente vai comentar meio por cima da jogatina, explicar umas coisas, mas vai haver ainda, vai no futuro, vai rolar um podcast sobre o jogo. Quando eu jogar, a gente quase jogou num final de semana recentes aqui, mas a gente acabou jogando o Battlestar Galactica. Uhum. Então, vamos passar por cima das regras? Vamos, só explica a base mesmo, que é interessante. Olha só, você vai controlar dois sobreviventes, tá? Vocês estão... tem uma colônia. Só que essa colônia, como toda colônia é um mundo pós-apocalíptico, ela tem necessidades. Você precisa ter suprimentos pra poder manter todo mundo vivo. Sim. Você precisa manter ela limpa e saneada. E você precisa também manter os zumbis longe. Então, assim, no seu turno, você vai rolar um número X de dados, que vai ser igual à soma do número de sobreviventes que você controla. Você começa com 2, mas pode terminar controlando mais sobreviventes, né? Uhum. E esses dados você vai utilizar durante a sua vez. O que, que vai acontecer? Durante a sua vez, você pode mover um zumbi... Ou um zumbi. Você pode mover um sobrevivente pra uma localidade. Tá, no início começa todo mundo dentro da colônia. E você tem localidades onde você vai buscar itens. Você vai procurar comida, vai procurar remédio, armamento. Você vai procurar coisas pra ajudar essa colônia a sobreviver. Ah, que da hora. Esses locais aí você vai ter o posto de gasolina, biblioteca, enfermaria, delegacia, entre diversos outros, né? Cada um deles, você tem uma probabilidade maior de achar determinados itens. E todos eles você pode achar sobreviventes extras. A vantagem de ter sobreviventes extras é que você pode espalhar e atuar em mais locais ao mesmo tempo. E você ganha mais dados pra cumprir ações, né? Uhum. Então, assim, por exemplo, a delegacia, você tem uma probabilidade maior de encontrar armas. No hospital, tem uma probabilidade maior de encontrar remédio e assim por diante. O que, que você tem que fazer mais ou menos? No início do jogo, cada um vai receber um objetivo específico, que ele vai ter que cumprir durante o jogo. Uhum. E vai receber o papel... nesse objetivo, você vai receber o seu papel. Se você é um membro da colônia, você é um traidor. Cada partida pode ou não ter traidores na mesa. O traidor quer que a colônia seja invadida, que moral desça zero, que perca-se, que o grupo perca o jogo. E se ele tiver feito a missão específica dele, ele ganha o jogo. É que não adianta ele trair sem cumprir missão, né? Exatamente. Da mesma forma, se a colônia sobreviver, todo mundo vai ganhar o jogo, mas se você cumpriu a sua meta em específico, você ganha mais do que os outros, por assim dizer, entendeu? Uhum, então você tem que meio que ser mais humilde, digamos assim, pra você colaborar com a colônia, né? Isso, você precisa que a colônia sobreviva, senão Sim. Você vai perder o jogo. Mas você só vai efetivamente ganhar se você conseguir cumprir o seu objetivo. Uhum. Uma pergunta a respeito da questão de crise. No Battlestar Galactica, toda rodada de um jogador vem uma crise. Esse é todo jogador tem uma crise ou uma crise é por rodada da mesa? Não, é uma crise por rodada da mesa que você vai ter que cumprir. Uhum. Aí, o que você vai ter que ficar atento assim, você vai ter que cumprir uma missão global que vocês sorteiam no início do jogo, que uhum. A colônia vai ter que atingir aquele objetivo pra poder ganhar o jogo. Se ela não atingir, perde-se o jogo. Além disso, você, cada rodada da mesa, você vai abrir uma crise e a colônia vai ter que se virar com ela, porque senão ela vai ser prejudicada. Sim. Na sua vez, você vai rolar os... Todo mundo vai rolar os dados no início do jogo, né? No início da rodada. E você vai separar aqueles dados. Você vai utilizar aqueles valores para cumprir missões. Você vai... para cumprir ações. Cada sobrevivente tem uma habilidade específica que ele pode te ajudar ou não. E você vai poder se locomover para uma área, fazer uma busca. Se fazer uma busca, você gasta um dado. Ou bater, você vai gastar um dado. Aí cada sobrevivente tem um número específico que acima daquele número ele acerta e tal. Por isso é importante você controlar os dados, né? E você pode gastar um dado de qualquer valor para construir uma barricada. Ou em um local ou em volta da base. Uhum. Pra tentar ajudar a proteger. E é basicamente isso que você vai ter que ir fazendo, tá? Gerenciando. O problema é que, assim, pra cada crise, e muitas vezes pro objetivo geral, você vai ter que botar cartas. Ah, né? Pra resolver a crise, tem que se botar 4 cartas de alimento. Só que você fala que tá botando as cartas de alimento e bota as cartas viradas pra baixo. Ninguém sabe o que você tá botando. Ah, então é nessa parte, porque num dos gameplays que eu fui conferir pra entender um pouco mais o jogo, tinha uma votação que tinha uma ajuda externa, digamos assim, de cada jogador, que era aberta e a outra que é fechada. Então, assim, ó, pra cada 2 jogadores que você tem dentro da base, 2 sobreviventes, você tem que botar 1 de comida na base, porque certo. Senão vai baixar o moral. E se o moral chegar a 0, todo mundo morre. Todo mundo perde o jogo, né? Sim. Então, assim, pra cada 2 você vai botar. A comida que você bota na base, você joga ela aberta, mostrando pra todo mundo e pega as cartas e bota no lixo. Uhum. Suprimentos que você bota nas crises, você bota fechado. Se a missão global lá no início do jogo, que é a condição pra ganhar o jogo, for colocar remédio ou suprimentos e afins, uhum. Nela você vai botar aberto e a comida na base você bota aberto. Você tem que mostrar o que você tá colocando. Pro resto, pras crises de cada rodada, não, você bota fechado, você não mostra o que você tá colocando. E é aí que a mecânica do traidor vai rodar, entendeu? Sim. Por exemplo, ele pede comida, mas a pessoa que tá traindo, ela coloca remédio, por exemplo, pra enganar isso? Isso, ela coloca outra carta. Ah, tá. Tipo, mesmo que vai ser benéfico, ainda vai ser questão de traição, né? Vai baixar a moral da galera. Não, porque assim, por exemplo, a crise pede comida. Aí o cara vai e bota remédio. O remédio não vai ajudar. Pelo contrário, como todo mundo confiou que tinha aquele lá, muitas vezes a pessoa bota menos. Ah, tá faltando só dois remédios. Aí o traidor vai lá e fala, tô botando dois remédios. Na verdade, ele botou uma gasolina e uma ferramenta. Sim. Aí chegou o último cara e fala, nem vou botar nada. Ou então bota um a mais só pra garantir. Aí chega na hora de revelar, quando termina a rodada, você vê que não cumpriu o requisito e a base toma uma penalidade. Nossa, entendi. Porque uma comparação que é clara, que tem que haver, é a questão do Barça Galáctica, né? É basicamente a mesma coisa. As crises são superadas dessa maneira, só que ocorre todo final de um turno de jogador. Então, tanto que o Saulo, um amigo nosso em comum, né? O Raikal, o cantor, excelentes músicas, confiram. Ele até comentou, nossa, tipo, o Barça Galáctica é muito mais tenso. E ele foi Cylon na última vez. Ele, Rod, sacanagem. Mas o Saulo não sabe mentir. Quem conhece bem ele sabe... Caraca, não, ele quando ele foi se revelar, antes de se revelar no turno dele, eu falei, cara, você é Cylon, né? Ele, não sou não, eu... Cara, olha cara, só. Ele não sabe disfarçar. Se você conhece um pouco o Saulo, você sabe quando ele tá. Não, eu sei, ele não parava de rir, cara. De alguma coisa. Ele dá muita pinta que ele é o cara errado, tá ligado? Não, ainda mais que ele tá com um bigodinho de traidor, sabe? Aham. Sim. Então, e aí assim, outro detalhe, o grupo tem que se ajudar no seguinte, uma das ações que você pode fazer, você pode pesquisar, mudar de lugar, bater, você pode construir uma barricada ou ainda limpar o lixo, porque as cartas que você vai botando de comida, usando remédio, essas coisas que você vai precisando pra base, ou usando item, você vai botando pro lixo geral. Vai atraindo os zumbis. Isso, se tiver muito lixo, atrai zumbi, então você tem que ficar limpando o lixo pra evitar isso. E como funcionam as cartas de encruzilhada? As cartas de encruzilhada é assim, pode ser um benefício ou um prejuízo. Sim. No início da vez de cada jogador, você vai buscar o jogador à direita dele, vai sacar uma carta de encruzilhada e vai ler. Na verdade, ele não vai ler, ele vai olhar a carta e manter lá com ele. Se até o final da rodada do jogador, ela pode ser ativada ou não. Uhum. Essa carta de encruzilhada vai ter uma condição específica, tipo, se o jogador tal estiver na mesa, ou se houverem X jogadores, ou se esse jogador for o último jogador a jogar, ou se durante a vez desse jogador alguém bocejar na mesa. Ah, tem isso? Tem várias coisas diferentes, que são os triggers, são os gatilhos, né? Sim. O jogador da direita compra a carta e ele lê. Se algum daqueles gatilhos for ativado, você ativa a encruzilhada, senão não ativa. Uhum. Normalmente a encruzilhada traz prejuízos. Algumas trazem a opção do jogador poder escolher que vai acontecer alguma coisa ou não, ou alguma coisa ou outra. E na maioria das vezes ela traz algum prejuízo pra partida. Entendi, penalidades em geral. É, né? Penalidades aleatórias, entendeu? Então é assim, se torna um jogo muito interessante, ele é muito bom jogar. Sim, sim. Eu gostei bastante, sabe? Eu tive que fazer uma pergunta pro Saulo, né? Que tem o jogo, tem o Dead of Winter. E perguntei pra ele o que ele gostou mais. Se ele gostou mais de Battlestar Galáctica ou de Dead of Winter. Aí eu gostei da resposta dele, que ele gostou mais de Battlestar Galáctica. Não que ele falou que não, que o outro é ruim. Mas ele falou que o Battlestar Galáctica tem mais crise acontecendo ao mesmo tempo, sabe? É muito mais tensa a situação. Tanto que, caraca, cara, você tem que vir pra cá jogar, por favor. Todas as vezes que eu vou, não rola. Mas você traz bilhões de jogos aqui, você quer o quê? A gente vai ter que... Eu falo que eu comprei um jogo que você quer jogar, eu levo, ué. Exatamente, eu acho justo até. Mas Dead of Winter, ele foi lançado recentemente pela Galápagos, o preço tá média de 280, né? Isso, e ele, gente, ele tá valendo muito a pena porque ele é muito divertido. Pra quem gosta da temática de zumbi, ele é muito bom. Quantos jogadores ele aceita no total? Eu não tô lembrado agora, cara, mas a gente jogou em 5. Eu acredito que ele deva ser 6 a 7 jogadores. Ah, é de 2 a 5 jogadores. 2 a 5? Sim. Eu achei que ele suportava 6, olha aí. Não, 6 é o Barça Galáctico, não sei. Não, mas ele é legal porque ele tem bastante coisa, bastante mecânica. Quem gosta da temática de zumbi, ele é super interessante porque ele é uma pegada completamente diferente. Uhum. E querendo ou não, o jogo mais famoso que a gente tem de zumbi hoje no mercado é o Zombicide. Sim, que a mecânica é rasa, né, perto dele. É bem rasa, mas não que não seja divertido, gente. Eu adoro jogar Zombicide. Só que o Dead of Winter é uma pegada completamente diferente e ele é muito divertido, vale a pena. Eu levei pra mesa um jogo que eu devia muito pro Excel, ele deixou aqui em casa. Nossa, devia mesmo fazer tudo que eu tinha pensado contigo. Sim, eu levei pra Campinas, pra casa da namorada, e eu e ela jogamos em dois só, que foi o Gloom. Vocês jogaram só em dois? Sim, jogamos só em dois. Cara, de três pra cima ele fica mais divertido. Não, eu imagino sim, porque as coisas vão acontecendo com mais graciosidade, né? Porque passa um turno, passa outro, você só ferra um jogador, né? Mais divertido é de três pra cima. Eu acredito que com cinco não seja tão legal. Uhum. Mas quatro acho que fica legal. Acho que quatro deve ser ideal. Mas o Excel até comentou, né? De você ter famílias em situações bem específicas, que são famílias bem icônicas, assim, de... Temática total Tim Burton. É, total Tim Burton. Até a arte é bem legal. A gente chegou a comentar ele, né? Da última vez no... Nos comentei sim. E ele é... Primeiro que ele é chamativo por questão das cartas serem transparentes. Ele, pra mim, ele substitui facilmente Once Upon a Time. Once Upon a Time é legal, mas a gente até argumentou antes, que é um jogo que, uma vez que tem um jogador que domina a mesa... Os outros começam a ficar desanimados. É, esse não. Eu, por conta dele ter regras da quantidade de carta que ele gera, e ele não é só você jogar carta e pronto. Você tem que criar todo um storytelling pra você fazer sentido naquela história. Tipo, por exemplo, o meu mordomo, numa família que eu peguei lá, a família Wellington Smythe, uma coisa assim. São quatro famílias, pessoal. São quatro famílias, exatamente. Jogar o Gloom, tá? É o Gloom, jogo Gloom. E assim, uma família que eu controlava lá, eu controlei cinco personagens. E um deles era... Tinha um deles que era o mordomo. Você jogou com cinco? A gente jogou com 5, conforme a regra tava. Ah, com 2 aumenta. É, exatamente. E a gente jogou com 5. Um deles que eu tinha era o mordomo. E eu fiz uma história muito legal com ele. Ele foi servir o dono da casa, né? O patrão master, o Lord Wellington lá. E cara, ele se machucou. Ele machucou o braço. Foi pegar água no poço, que foi mandado pelo patrão. Caiu no poço. E ele tava sem equilíbrio das pernas depois que ele foi resgatado. Ele caiu numa lareira e pegou fogo e morreu. Apenas isso, cara. E é só situações desse tipo, porque a graça do jogo é pra quem... Se você é o primeiro podcast que você tá ouvindo, o objetivo do jogo é, assim, fazer sua família mais infeliz possível e matar eles, né? Exatamente. Você tem que deixar... Cada carta de evento, ela vai adicionando um modificador no seu, sua carta de personagem. O seu objetivo é deixar o maior número de marcadores negativos nos membros da sua família, uhum, pra, na sequência, matá-los. E, simultaneamente, deixar o maior número de marcadores positivos nas cartas do adversário. Você tem que deixar os seus infelizes e os do adversário felizes. Isso é muito legal. Uma hora eu tava com um monte de personagens... Tipo, tinha uma das minhas personagens lá, que era a filha da família. Ela tava, tipo, -15, -22, -20 e -15 de novo. Eu tava pronto pra matar ela. Aí tava no turno da minha namorada, da Jéssica. Ela foi lá e jogou a carta que eu morri sem nenhum cuidado, sabe? E me zerou todos os marcadores e me matou a minha personagem. Cara, eu fiquei tão de cara com a ação dela. Eu falei, sério, você fez isso? Ela, aham. Que aquela risadinha, tipo... Mas, cara, é assim, ele é legal... Eu vi que... Eu fui pesquisar a respeito dele, né? Ele tem versões do Cthulhu. Tem algumas versões já feitas. Tem do Fairy Tail, que é um jogo parecido com Once Upon a Time. E tem umas expansões que você coloca hóspedes indesejáveis. Você coloca expedições infortunadas. Mortos inquietos. Tem muita, muita coisa da hora. Pra quem gosta de Munchkin, tem uma versão de 2015 que saiu o Nino nos dois universos. Que também deve ser bem interessante. E essa foi a jogatina que eu fiz. Eu tava devendo pro Excel. Então eu vim aqui pra falar. E eu gostei muito do jogo. E a Jéssica até perguntou, quando você vende ele? Cara, o Gloom eu não sei, porque infelizmente eu consegui jogar duas vezes, mas eu quero jogar ele mais porque ele é bem interessante. Uhum, exatamente, mas tá brincando, né? Excel, o que mais que você andou jogando aí? Bom, a gente teve um mais pesado, entre aspas, que foi o Dead of Winter, que ele nem é tão pesado assim. Uhum. Mas foi o mais pesado da noite, né? E a gente jogou pra desbaratinar logo depois que a gente comeu um mais levinho, que foi o Xerife de Nottingham, também lançado recentemente pela Galápagos. O Xerife de Nottingham, você faz o papel de um comerciante, que você vai ter que passar pelo xerife umas mercadorias. Então, como que funciona? No início de cada rodada, é eleito um xerife, normalmente você vai trocar trocando xerife em sentido horário, né? Uhum. E na sequência, depois de ser definido o xerife, os demais jogadores, eles vão pegar um número X de cartas, colocar dentro da... Cada um tem uma bolsinha. Ele vai colocar dentro da bolsinha as mercadorias e passar pela inspeção do xerife. O que, que é isso? Ele vai botar a bolsinha na frente do xerife, pode ou não colocar um suborno em cima com moedas, e ele vai declarar pro xerife: olha só, xerife, aqui eu tenho 3 maçãs. O xerife, ele vai aceitar ou não a declaração. Se ele desconfiar, ele retém a mercadoria e vai para análise. Ao analisar, ele vai ver lá. Eram 3 maçãs de fato? Ele vai ter que pagar uma taxa pro cara porque ele desconfiou e o cara tava sendo honesto. Uhum. Agora, se não eram 3 maçãs, eram, por exemplo, 2 balestras e 1 hidromel, o cara vai ter que pagar a taxa pra alfândega porque ele sonegou os produtos que ele tava colocando. Sim. É um jogo de fronteiras, né? De alfândega. Exatamente. É, e a moral do jogo é o seguinte, cara, é que você pode botar a propina em cima e falar, ó, tenho 3 maçãs aqui, bota uma moeda de 5. E é um agrado pro senhor pra deixar passar minhas 3 maçãs. Sim. E o xerife, ele pode ou não aceitar aquele suborno, e você pode tentar negociar da maneira que quiser. Uhum. Inclusive do tipo, ô, seu xerife, aqui tem 4 galinhas, se você deixar passar, uma é tua. E, na verdade, dentro do saco, você pode não ter nenhuma galinha. Uhum. Aí falou, uma é sua. Não tem galinha, então nenhuma é sua. Exato, entendeu? Ele é um jogo muito divertido. Aí, no final de 2 rodadas trocando xerife, depois que todo mundo tiver sido xerife pelo menos 2 vezes, você para o jogo e conta as moedas e vê quem ganhou o jogo. Uhum. Ele é um jogo, uma releitura baseado num jogo chamado Robin Hood. Tanto que o conceito, os criadores do jogo são 2 brasileiros, né? Que é o Sérgio Halaban e o André Zatz. O Sérgio Halaban, ele o ganhou... O xerife do Robin Hood? Dos 2. Tanto que o jogo só fez uma releitura. O xerife é uma releitura do jogo chamado Robin Hood. Nossa, eu não sabia que tinham sido brasileiros. Até porque eu vi o gameplay desse jogo no tabletop do Will Wheaton. Sim, não. É que o jogo, a mecânica, o jogo ficou tão famoso que chegou lá fora e eles compraram a ideia, fizeram algumas coisas na mecânica, mas a estrutura é exatamente do Robin Hood. O Robin Hood eu tive, só que eu levei umas 2 vezes pra mesa, a galera não gostou aqui. Na época também eu entendia malemado o jogo, sabe? E o jogo, tipo, ainda era a versão da Galápagos, bem no comecinho quando a Galápagos trouxe aqui no Brasil, e jogou ele em 2011 e tal. A gente tentou e não conseguiu. Tanto que é legal que, conforme você vai jogando, você tem o tamanho das carroças que você pode levar as coisas. Não sei se nele é a mesma coisa. Você pode levar mercadoria. Não, você só coloca dentro do saquinho e declara. Sim, mas você pode colocar a quantidade de recursos que você pode colocar dentro do saquinho? Ou é limitado por pessoa ou não? Você pode colocar até 5. Até 5, mas na versão do Robin Hood tinha as carroças que você podia pegar na mesa, que variava de 3 a 5 de espaço. Então, às vezes, tipo, agora vem desse jogador xerife, o próximo no sentido horário pega a carroça que quiser. Então o xerife podia marcar, opa, esse cara tá com uma carroça gigante. Então quer dizer que ele tem bastante recurso colocado aqui. Então era muito da hora, porque tem a tabelinha dos valores que você converte e por aí vai, né? É bem da hora. Me diga a respeito da arte desse jogo, cara, que eu olhei assim e eu achei ela muito da hora. Cara, basicamente a única arte que você vai ter dela são dos objetos, né? E os personagens, mas os personagens não faz diferença que personagem você é. É só pra ilustrar mesmo. A arte ficou bem bonita, ela tá bem cartunesca, sabe? Mas tá muito agradável. Os caras capricharam, a qualidade dos materiais também tá muito legal. Os saquinhos são de veludo, tá muito bonito, sabe? Bem legal mesmo. Eles capricharam no trabalho. Ele tá em estoque na Galápagos, né? Quem quer comprar ele consegue hoje. Ele tá na casa dos R$170 e por mais que seja muito, você levando em consideração o que vem do jogo, o que é composto o jogo, mas eu também acho mesmo a respeito de King of Tokyo, eu acho que ele é muito caro pro que ele vem. A diversão dele compensa o valor dele, cara. Gostei muito. Eu acho que King of Tokyo até vale o valor que ele tava antes. Eu não sei atualmente quanto ele tá. O King of Tokyo tá 170 também. Eu acho que é um jogo que vale 120 face, na minha opinião. Mas só um complemento aqui. O Sheriff of Nottingham, né? Na mitologia do Robin Hood, ele é o vilão principal da lenda dele, do Robin Hood. Então por isso que mudou o nome de Robin Hood pra Sheriff of Nottingham. Então por isso que eles não utilizaram o nome Robin Hood, porque talvez até questão de direitos autorais, colocou um nome mais genérico, sabe? Faz sentido. É um jogo rápido, né? Vocês jogaram quanto tempo? Cara, a gente... 20 minutinhos você terminou a partida, se for rapidinho pra negociar. Mas é legal porque quando negocia, a galera vai discutindo e tal. Vai uma meia hora. Você jogar bem jogadinho. Só queria acrescentar assim, pra quem gosta de alguns jogos rapidinhos, fáceis, com mecânica bem simplista, cara, ele é muito divertido e ele vale muito a pena. Eu recomendo pra valer. É um jogo fácil de explicar, né? Isso é bom. Com certeza. Que o que vai valer é o roleplay ali de você enganar o xerife na hora. É claro que você não é sempre o mesmo papel. Não faz o mesmo papel, porque uma hora você vai ser o xerife e você vai ter que analisar a mesa também. Isso, então ele termina sendo divertido por isso também, por essa questão de variação. Né? Fica interessante, mas vale a pena conferir. Vocês abuseta aqui, mas você andou jogando. Eu joguei um jogo que o Saulo levou, eu não dava nada por ele, que foi o Dungeon Fighter. Ah, o jogo que eu quero pegar. Sim, cara, sério, eu olhava assim o gameplay e falava, cara, esse jogo não sei, não parece ser divertido. Porque você fica arremessando dado na mesa, tem umas ideias muito loucas, que basicamente é um jogo que você vai passando, é um Dungeon Crawler, que usa uma mecânica inusitada que na hora que você vai arremessar o dado no tabuleiro, o básico do básico, ele tem que quicar uma vez na mesa antes de você jogar no tabuleiro. E o tabuleiro é como se fosse um alvo, né, um dardo ali, que onde ele para exatamente é a quantidade de dano que seu personagem vai ter. Aí você controla, tem diversos personagens assim da cultura pop, né, tem o arqueiro, tem a princesa, tem o mago, e conforme você joga com eles, com dados específicos que utilizam ali, eles têm certas habilidades. E é legal porque o jogo vai correndo ao longo dessa masmorra, que você vai passando por níveis até você chegar no boss. Os inimigos no começo da masmorra, eles são cada vez mais fáceis, né? Depois eles vão escalando a dificuldade conforme você vai avançando. E cada um dos inimigos que vão aparecendo, eles podem ou não gerar complicações na hora de você arremessar o dado. Que uma vez que você tem que jogar o dado, que você tem que arremessar na mesa, acertar o alvo, ok. Aí ele vai falando assim, agora você joga com o dado. O lance do dado tem que ser abaixo do nível da mesa. Essa é uma das opções que apareceu lá. Você tem que jogar vendado. Você tem que jogar quicando numa das superfícies. Por exemplo, a gente colocava lá uma caixa, quicava na mesa, batia na caixa e depois ia pro tabuleiro. E a caixa suspensa no ar. Então, a quantidade de situações engraçadas e você fica torcendo por aqueles dados é muito da hora. Porque uma coisa bem interessante da mecânica do Dungeon Fighter é que, assim, no começo de um turno dos jogadores, tem três dados lá, que são os dados vermelho, azul e verde. São os três dados que você tem que torcer para que mate o inimigo nessa rolagem, que acerta e tal. E eles têm das seis faces, três em branco e três com o olhinho lá. Que conforme você joga aquele dado colorido, na sua vez, ele sai o olho, ele vai ativar a habilidade daquela cor por conta daquele olho, sabe? Então, por exemplo, esse aqui, se você ativou o jogo dado azul e deu o olho, e seu personagem no olho fala assim, você vai trocar o resultado do dado por um 5 de dano, então você faz isso. Ou às vezes você vai roubar um item do inimigo. Eu tava de ladino, por exemplo. Então, isso é muito legal, cara. É um jogo divertido porque é engraçado você assistir de fora, porque as situações são engraçadas. Tanto que você vai, conforme você vai avançando as masmorras, você tem normalmente dois caminhos, pela direita e pela esquerda. Aí você pode visualizar quantos caminhos tem. Alguns têm dificuldades maiores, você já sabe, ó, aqui vai vir inimigos de tal tipo, aqui não vai vir inimigos. E quando você chega no final daquele andar, você sempre tem um shopping, que você pode comprar dados brancos, porque lembra que eu falei que são três dados que você tem que rolar, mas se você não mata o inimigo com esses três dados, você vai lá no seu baúzinho de você conquistou dados brancos matando inimigo ou comprando eles na loja e você vai usando eles, só que eles são descartáveis, eles não retornam pra você, então você tem que ficar comprando esses dados também, porque se você não tem dados lá, todo mundo leva a quantidade de dano do nível da torre que você tá, da masmorra, que vai de 1 a 3, no começo 1 até 3, e daí você vai poder rerolar aqueles 3 dados na ordem horária lá do que a gente tá jogando. Uma situação engraçada que teve lá, eu peguei um item que eu jogava vendado, e eu peguei um item que eu jogava, eu tinha que colocar na mão de outro jogador e jogar pelo pulso da mão, sabe? De uma forma muito engraçada. E cara, é muito da hora. O que que você tinha de dúvidas a respeito dele, Alexandre? O que eu tinha de dúvidas contra ele, só a questão de o nível de dificuldade da rolagem dos dados, cara. Porque os gameplays, pelo menos que eu assisti, ele tem umas coisas absurdas, assim, de rolagem de dado que parece quase impossível de você fazer. Sim, tem um que você tem que rolar o dado girando. Esse a gente não pegou. Eu imagino que deve ser o mais difícil, cara. Você tem que girar e ficar na mesa e acertar o tabuleiro. E volta e meia, quando a gente colocou um dos nossos amigos pra jogar, ele jogava muito forte, cara. Ele não tinha noção da força que tinha que jogar. Então você tem que, além da estratégia, você tem que seguir um caminho, de você comprar os itens, você tem que ter uma destreza pra jogar o dado. Às vezes você vai jogar tão devagarzinho que nem chega subindo o tabuleiro. Aí você perde aquele dado à toa, entendeu? Então, tipo, a gente chegou a 3 salas do boss. Uhum. E a gente morreu. Isso que já tinha morrido os 3 caminhos, só ficou eu e mais 2 pessoas. Chega lá, é desesperador agora, umas horas assim. Você fala assim, não, vou rolar um dado aqui, eu vou acertar um centro do tabuleiro, que daí, se você acerta lá, ele dá 6 de dano. Se você acerta com o olho, ele dá 10 de dano automaticamente. Então, tem muita coisa da hora que acontece no jogo. Desde que eu assisti o gameplay, eu já senti que ele poderia ser um jogo bem divertido. Inclusive, eu já tinha comentado isso contigo. Uhum. E você tinha discordado veemente. Tinha. Por isso mesmo, eu falei, eu me surpreendi. Eu falei, vamos jogar. A galera falou, vamos jogar. Eu falei, vamos. Aí eu fui lá, dei a moralzinha pro jogo. O jogo me surpreendeu bastante. Não é um jogo que eu compraria, mas é um jogo que eu jogaria, assim, eventualmente com a galera. Essa tendência por jogos mais, cada vez mais pesados, tá me afastando de jogos mais simples. Cara, mas é importante você ter jogos levinhos assim. Sim. Porque por mais que você goste de jogos pesados, tem vezes que você mesmo quer jogar, mas você não quer algo pesado, você quer algo mais rapidinho pra distrair mesmo. E essa tendência não acontece só com contigo, né? Muito pelo contrário. Uhum. Às vezes a gente tem um problema de a mesa inteira não querer jogar coisa muito pesada, querer jogar um mais leve. É, exatamente. Por conta disso, tipo, até eu olhei, né? Jogos que precisa questão de destreza. Eles são jogos, assim, que normalmente eu não embala tão bem. Uhum. Aí eu tava reparando, pesquisando um pouco mais sobre os jogos que utiliza destreza. E tem um jogo que eu quero muito, mas é um jogo que acho que já não tá sendo mais publicado, chamado Pit Car. É com umas borrachinhas? É exatamente, que você faz o Tampo Cross. Não sei se você já jogou. É, tipo o Tampo Cross, eu já vi esse aí. Cara, eu tô louco por esse jogo. Eu li o gameplay e falei, cara, eu preciso desse jogo. Claro que precisa uma mesa gigante, mas imagine que da hora você montar as pistas com rampa e tal. Olha, eu não sei se ia ser divertido, porque eu mesmo não gostava muito de jogar Tampo Cross. Então... Eu gostava, adorava. Eu curtia mais aquele com a caneta, sabe qual é? Qual? Que você faz, desenha a pista, daí você apoia a caneta em pé no papel e dá o peteleco na caneta e vai ver até onde foi o risco. Nossa, tem isso? Ô, cara, você nunca jogou assim? Não, caraca, isso é uma chavaria. O Tampo Cross, você apoiava a ponta da caneta no papel no início da pista. Uhum. E segurava com o dedo indicador ela em pé. Sim. Aí você dava um peteleco na caneta. De onde o risco parou, você continua e daí você tinha que ir cruzando a pista. Que da hora. Não imaginava que tinha uma coisa nesse sentido, mas... Ah, tinha. O único ruim é que você só podia usar a pista uma vez, né? É. Tem um jogo que também que foi bastante badalado no ano passado. Concorreu ao Golden Geek do Board Game Geek, mas não ganhou. Que é o Flickin' Up. Você tá no... Tipo, ele é baseado em Velho-Oeste. Você joga de 2 a 10 jogadores. E você tem que jogar dando peteleco nas peças pra derrubar inimigos, entrar em tal lugar. Então, eu achei bem da hora também, cara. Esse eu não vi. Depois eu mando o link pra você, cara. Achei interessantíssimo. E jogos que utilizam destreza conseguiram ganhar minha atenção. Cara, eles são jogos rapidinhos e que normalmente terminam deixando a mesa divertida. Uhum. Porque eles são muito irreverentes, eles fogem muito do contexto de jogos mais pesados, jogos que a gente precisa pensar muito, porque eles costumam ser bem simples, né? Você comentou, né? É bom ter jogo rápido. Eu tenho um jogo rápido, que pra mim atualmente é um jogo que é mais fácil levar pra mesa, qualquer pessoa entende, só que é o Codenames. Recomendo demais, cara. Codenames, assim, ultimamente nas jogatinas, cara, é o que mais o pessoal curte. É jogo rápido, é um jogo que você pode jogar muitas pessoas, assim, tipo até 8 pessoas, então é bem divertido. Axel, chegamos ao final de mais um podcast. Ei. A gente quer deixar uma enquete pra vocês, né, gente? Isso aí, galera. Queremos deixar uma enquetezinha. Uma perguntinha pra vocês nos responderem nos comentários pra que possamos deixar o cast cada vez melhor, não é verdade? Uhum. Exatamente. Eu tava conversando com o Axel antes da gravação. A gente comentou a respeito da duração de podcasts, né? Eu escuto podcast faz muito tempo, então pra mim eu não ligo podcasts gigantes. Mas o Axel, que não é um consumidor ativo de podcast, né? Consumidor ativo, sim. Pode parar. Sim. Ouve podcast, mas não ouve podcasts de longa duração. Não, eu gosto de ouvir podcast, sempre comecei a ouvir faz um milênio desde antes da gente começar a gravar, por sinal. Uhum. Antes da gente começar a gravar o Game Track. Lá no antigo Melo X. Há 500 anos atrás. Eu sempre tive predileção por podcasts de, no máximo, uma hora. Normalmente um pouco menos, porque o formato me parece mais agradável à minha pessoa. Eu acho que eu não consigo ficar muito mais tempo ouvindo um podcast, a menos que ele, não sei, ou a temática me chame muita atenção, mas seja um tema muito específico, né? Sim, pra mim, na minha opinião, eu acho interessante o podcast aqui do Jogatina variar entre 45 minutos e no máximo uma hora e meia. Eu acho que fica padrão. Mas ainda assim, a gente quer deixar uma enquetezinha pra vocês, gente, uhum. Pra que vocês, melhor do que ninguém, possam nos dizer quanto tempo vocês acham que seria o tempo ideal para um podcast board games ter. Ah, pessoal, eu acho que vocês deveriam fazer um podcast de 2 horas de duração. Ou eu acho que vocês deveriam fazer um podcast no máximo 30 minutos, uhum. Escolher outros temas, simplificar mais. A gente quer ouvir a opinião de vocês para justamente a gente poder fazer o melhor trabalho possível atendendo a todos os nossos ouvintes, não é verdade? Bom, outra coisa interessante de ser comentada é a questão da periodicidade, né? A gente optou por ser quinzenal. Optou, sei lá. Eu vou ser corrigido. A gente óbito. Óbito. Tem uma justificativa pra isso, né? Uma questão do consumo de board games em geral, né? A gente não tem um grupo assíduo que joga toda semana, então a gente ficaria escasso de conteúdo, né? Pra gente argumentar aqui no podcast, a gente abordar, a gente falaria assim em propriedade dos jogos que a gente ia abordar aqui pra frente. Exatamente, a gente ia começar a explorar jogos que a gente nunca ia ter jogado. E isso, querendo ou não, não só prejudica a qualidade do cast, como prejudica as informações que a gente poderia trazer pra vocês, porque a gente não saberia explorar o tema. Uhum. É muito difícil você falar sobre algo que você não presenciou ou não utilizou, que é o caso do board games, principalmente porque a gente teria que fazer isso baseado em gameplays que assistimos. E a gente, mais que ninguém, é apto pra dizer que, cara, você assistir um gameplay e você jogar são dois feelings completamente diferentes. Ah, concordo totalmente. E o Zavos acabou de provar isso no cast de hoje. Sim. Né? Da mesma forma que eu também digo o mesmo, porque o primeiro gameplay que eu assisti de Dead of Winter não me chamou nem um pouco a atenção. E jogando ele, eu descobri que eu gostei pra caramba do jogo e que é legal. Uhum. E outro motivo da periodicidade é que eu sou a pessoa com mais tempo tranquilo pra editar, pra fazer conteúdo em geral. Tanto que, se você for lá no nosso canal youtube.com/jogatina.com BG, tem conteúdo toda semana. Eu tô fazendo vídeos em gerais. Eu criei uma nova coluna lá chamada Week, que eu vou falar sobre categorias e... Você acompanha o Snapchat, ele mostra até as tetas. Sim, exatamente, já mostra esses dias. Sacanagem. E lá tô fazendo uma coluna nova chamada Week, eu vou abordar categoria, mecânicas em geral, tem abordagens de overview dos jogos, alguns tops, então dá pra fazer bastante coisa. Mas, querendo ou não, eu fico... Não adianta fazer um podcast sozinho. O podcast é uma questão de discussão. E o Excel e o Cabeça são pessoas mais atarefadas que eu. Excel dá aula à noite, ele pega uma segunda-feira de folga pra gravar aqui com a gente. Então, é cabeça praticamente no ano final da faculdade. Então, acaba complicando a questão de periodicidade. Mas é claro, eu pretendo trazer alguns convidados aqui. A gente ainda não teve um convidado específico, um podcast. Um dos nossos antigos parceiros de podcast, que é o Snake, também vai participar daqui uns dias também com a gente, como convidado. Vocês vão ouvir a voz linda do Snake de vez em quando aqui também. E eu pretendo trazer mais conteúdos. Então, deixe nos comentários o que você tem gostado desse podcast, do formato, da questão de duração, periodicidade, vai que você quer um podcast, sei lá, bimestral. A periodicidade também é importante pra gente saber o que vocês acham que seria mais adequado. Sim. É óbvio que a gente vai tentar fazer o máximo possível para atender os pedidos de vocês, mas sem prejudicar a qualidade do cast. Isso, muito pelo contrário. Se a gente vê que fazer numa periodicidade X vai prejudicar a qualidade, com certeza a gente vai optar por fazer de outra forma, porque a gente quer prezar principalmente pela qualidade. A gente quer ter os pedidos dos ouvintes, é óbvio, né? Adequar, mas a gente não pode prejudicar a qualidade do cast, porque seria totalmente sem noção fazer isso. Bom, gente, a gente já comentou bastante coisa, então fica à vontade para comentar aqui no Ludopedia, onde o podcast é publicado. Você pode também comentar através do nosso e-mail, jogatinabg@gmail.com. Siga a gente no Twitter, no Facebook, @jogatinabg, ou facebook.com/jogatinabg, youtube.com/jogatinabg, tem bastante coisa da hora. O Excel ainda tá devendo o unboxing do Zombicide, e ele vai... Mas eu juro pra vocês que eu vou fazer. Eu só vou demorar um pouco agora, porque a GoPro não está comigo. A GoPro foi passear. Eu volto no final do mês. Não, sem problema, gente. Então, a gente fica por aqui. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Deem seu feedback. E nos vemos no próximo turno. Yay!